Exercício 1.15. 1. A minha mãe é brasileira. 2. Eu sou amiga da Márcia. 3. Meu amigo Peter é americano. 4. Nós somos muito organizados. 5. Vocês são inteligentes. 6. A Helena e o Maurício são brasileiros. 7. O senhor é americano?